a coral da presente, o Trip 5415? Trip 5415 autorizado. Voando coral da presente, Trip 5415. Gol 1755, chama Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. É, 13325 e a primária? 125.1. E 125.1. Autorizado, 1601. Gol 1601, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.6. 26. Troleco, Alfa Oscar. Siga. Até qual lado está estendendo para 1500 pés? Para essa flap, flap. Confirma, ativo. O Eco Alfa Oscar decolou da 17, está atingido agora 1500 pés. Mantendo, afastando-se para o sul 15 minutos. Eco Alfa. Alfa Oscar. É Eco Alfa Oscar, mantenha-se em condições visuais no corredor Axé a 1 mil pés. No corredor Axé a 1 mil pés, Eco Alfa Oscar. Aqui para a direita. Ah, positivo. Eco Alfa Oscar, não pode manter a prova 180 não? Eco Alfa Oscar, acione o código transponder 0126. Faça hello, é Portugal 022, airborne runway 10, crossing 1506. É Portugal 022, radar contact, book departure, climb flight level 360. Book departure, climb flight level 360, é Portugal 022. É Portugal 022, climb flight level 370. Climb at level 370, Portugal 020. Controlei a Eco. Possibilidade de afastar na 180, até 15 milhas. Eco Fosca. Eco Alfa Oscar autorizado. Positivo. Pulando à esquerda para 180, acendendo para 3 mil pés por 15 milhas. Eco Fosca. Eco Alfa Oscar, acione código transponder 0126. Acionado 0126, o Eco Alfa Oscar. Salvador, boa noite, voo 67, posição 9, comandante Forte, autorização para você. Sim, chama o professor, comandante 21, ano, obrigado. Trip 5219, chama o centro Recife na frequência 126.0. Alterna 128 decimal 8. 2605219, boa. Solo Salvador, eu vou no 601, no livro da nossa escuta alfa. Solo, eu vou na 601. Agora recebendo, tem tempo. Alfa tem, antes da Juliette, eu vou na 601. Vamos lá. É 01 antes da Juliette. Não tem outra Juliette, foi no meu. É 01. Controle de som, boa noite, da 3567, Arbor Elefa, passando a 1600 pés. TAM 3567, contato radar, saída Arbor Elefa, submantém a nível de voo 360. 360, direto na Arbor Elefa, da 3567. Qual for, Oscar, está 15 milhas, 3 mil pés, solicito o regresso. Eco Alfa Oscar, autorizado o regresso. Número 01, aguardando antes da Juliette. Eco Alfa Oscar, desça para 1.500 pés. Eco Alfa Oscar, desça para 1.500 pés. Salvador, boa noite, Azul 426, decola 3300 para 370. Azul 426, contato radar, saída PUCA, submantenha nível de voo 370. PUCA 370, 426. É Portugal, 022, contact now, Recife Center, 126.85 or 125.45. Autoriza o Eco Alfa Oscar fazer o circuito pela direita para toque em equipe 917, podemos cruzar o campo. Oito decimal meia. 18.6, obrigado. Pode chamar Recife, o 3567? TAM 3567, chame Centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 260, alterna 2288, Salvador, voo 2273, uma informação uniforme, perdeu contato com você. Gestione identificação, chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Controle Salvador, boa noite. Contra 24, decolado na sua escuta. 19 o quê? 35. 370, contra 24 na PUC. P5415, serviço radar terminado, 56 milhas sudoeste do VOR de Salvador. Chame Ilhéus na frequência 120.1. Frequência. 567, 12345, 54321, como recebe o solo? Vareza 5. Controle, gol 1273. Prossiga, gol 1273. Prossigo, descendo. Vai cruzar o 170. 1503. Gol 1273, desça para nível de voo 050. 050. Contato radar, saída PUCA, suba e mantenha nível de voo 390. Suba e mantenha 390, 956. Azul 4206, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685-2545-4206, uma boa noite. Boa noite. Salvador, tá, 3897. 3897, equipamento 1, da frequência 1219, como recebe o sono? 4675. Ok, está autorizado Salvador Guarulhos, nível 340. Decola da 190 com curva à direita, subida da El, até Leda, após Leda, direto bridge. Controle 120, correção. Controle 119, decimal 35, transponder 5171. 340 Guarulhos, decola da 190, primeira curva à direita, da El, Leda, bridge. Controle 1935, transponder 5171. 5171-3297. Chame na frequência 121, décima 1, para pushback e acionamento. Chamada para push, 121, décima 1, 3297. Sané 6201, no contato radar, saída da El Leda Bridge, submantenha nível de voo 360. El Leda Bridge 360, está presente com referência turista da El ou Leda? O Sané 6201, não mantém o perfil de saída? Será? Condor 24, suba restrita, nível de voo 350, voida presente, direto Zipar. Presente, direto Zipar, para 350. Condor 24, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 225, 2545. Cruzou 7 para 5000, 1273 a gol. A descida é via, né, pro 273. Ou 1273, desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Voltará. 1856. Chame Centro Recife na frequência 126.85. Alterna 125.45. Chama Centro Recife em 126.85, 125.45.